Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do primeiro magazine cibernético português radiofónico Obrigado Internet, com o Nuno Dias. Olá, muito tarde. Com o Pedro Paulos. Oi, tudo bem? Também comigo, olá. Vamos ter hoje... És o Fernando Alvim. Pois é. Vamos ter aqui hoje no estúdio, que é a Antena 3, gentilmente no estúdio, de novo, o nosso primeiro convidado. Uma salva de palmas para o nosso primeiro convidado. Vocês não sabem, mas temos aqui uma tómbola de onde iremos tirar aleatoriamente o nome do convidado escolhido para o programa de hoje. Nuno e Pedro, podem pôr a tómbola a rodar ou não? E calhou? Quem é calhou? Quem é calhou? Oh, não, rodem mais um pouco. Peraí, mas depois não... Estás a cuspir, meu. Eu não sei fazer uma tómbola. Vai lá. Outra volta. Uma tómbola silenciosa, não dá, não dá para ouvir, estás a ver? Isto é o que é isso? Espera. Isto era um galope. A tómbola está a girar. Está a girar e agora vai ser finalmente. E calhou quem? Rodrigo Nogueira. É jornalista e autor do podcast Até Tenho Amigos Que São. Bem, por sorte temos aqui o Rodrigo Nogueira no estúdio. Obrigado. Até parece que a tómbola adivinha, não é? Antes de mais, gostava de dizer, Nuno Dias, adorei os teus sons de tómbola. Eu acho que tu devias ser sonoplasta. Sim. Eu acho que sim. E depois, Fernando Alvim, Rodrigo ou Ricardo? Tu no teu blog puseste Ricardo Nogueira aqui há uns tempos. Quando tu fizeste o questionário de verão do Metro. Verdade, e pus Ricardo Nogueira. No teu blog como Ricardo Nogueira e dizia lá Rodrigo Nogueira na imagem. Foi muito divertido. Foi ótimo. Uma vez entrevistei o Rui Pego, o Júnior, o radialista, e coloquei. Não sei como é que escreveste Júlia Pinheiro. O ator Rui Pego. Opa, o ator. Onde é que estava com a cabeça? Eu acho que ele conseguia fazer. Sim. Não foste a primeira pessoa a chamar-me Ricardo. O Herman José uma vez respondeu-me a um e-mail como Ricardo. E portanto estás em boa companhia, acho eu. Isto porque a questão é: porquê é que escreveste o Herman José, Ricardo? Não. Vou-te contar porque é que eu escrevi ao Herman José. Que é foi, verdade? Eu mandei-lhe um e-mail porque precisava. Eu estava a fazer um. Estás a engasgar-te, Ricardo. O Ricardo está. Estava a fazer um texto sobre o Avante e precisava de falar com o Cândido Mota. E perguntei ao Ruben de Carvalho ainda não tinha o um novo número do Cândido Mota. E ele disse, liga ao Herman. Não. Eu tinha de entregar aquilo e pai, não tinha nenhuma solução. E lembrei-me, eu tenho um e-mail do Herman José. Envio-lhe um e-mail e ele responde na manhã seguinte. Olá, Ricardo, o novo número do Cândido Mota é este. E fui eu que dei ao Ruben de Carvalho. Do graças. Qual o e-mail que terão recebido vocês, os dois, que tenha sido mais improvável? A resposta mais improvável. Eu por acaso, e-mail não me lembro, mas posso dizer, há uns tempos atrás havia uma coisa muito bonita. Gosto de dizer que era o... Era a sedução. Era a sedução da Wizzle. Que era o MySpace. Vocês lembram-se do MySpace? E eu fui embaixador do MySpace. Pronto, estás a ver. RIP MySpace. E eu, no MySpace, a mensagem... O MySpace continua vivo. Sim, exatamente. Não sei fazer o quê. Não é só dentro dos nossos corações. Ainda existe MySpace? Sim. Não tinha sido o Timberlake que tinha comprado o MySpace? Exatamente. Bom negócio. Pedro Paulo, continua a tua história. Pois, deixa-me continuar. Eu estava no MySpace já há 7 anos, ou assim, e recebi uma mensagem totalmente aleatória de um artista reputado do Kuduro, que era o Salsicha, que era da dupla Salsicha e Vaca Louca. Que era, basicamente, a mensagem dizia: como é, brother, ou uma coisa assim, estou cá em Portugal, liga-me. E deixou o número de telefone dele. E eu nunca o conheci de lado nenhum. E ele deixou o número de telefone dele lá. O nome de Salsicha. E eu tive medo e nunca respondi, basicamente. Mas eu acho que devia ter respondido, porque o Salsicha tem videoclipes espetaculares. Mas eu gostava da tua música, então. Não, ele nem gostava da minha música, simplesmente eu era... Porque no MySpace não havia como no Facebook, não havia gostos, nem havia amigos. Então toda a gente era amigo. E o gajo simplesmente mandou uma mensagem assim, tipo, a dar o número de telefone, não sei para o quê. Mas era tu, o mail do Salsicha era original? Tipo, não, era não era mail, era mesmo o... Ou queres Salsicha... Não. Salsicha e Vaca Louca, para já é o melhor nome de dupla, não é? Pedro Paulo, era o teu MySpace pessoal? MySpace duplas de música eletrónica? MySpace pessoal, o gajo mandou o número de telefone a dizer, pá, contacta-me. Pá, eu acho que ele se calhar ficou à espera e falhou ali qualquer coisa. Ele se calhar ainda está à espera da tua chamada. Se calhar quando saís daqui, queres ligar. Ainda no MySpace tinha apagado as mensagens, porque agora podia ligar-lhe e ver o que é que ele queria. Se calhar ele ainda está no MySpace à tua espera. Ele está no MySpace. Eu recebi uma mensagem de uma atriz porno, mas tenho que fazer aqui a devida... Não, era que a Fontes é a minha amiga pessoal, mas... Érica Fonte pode vir aqui quando quiserem, não é? Mas, não, era uma... Eu agora esqueci-me o nome dela, mas convém aqui dizer que eu escrevi-lhe primeiro. É uma atriz internacional. E eu escrevi-lhe porque ia apresentar o livro dela. Não, mentira. Eu queria entrevistá-la para a Max Man, com a qual colaborava então, que é aquela... uma atriz porno que lançou um livro, assim, muito conhecida a nível mundial. Quem poderá ser? É das mais conhecidas. Se tu disseres é essa, de certeza. Diz lá uma. Não dias tu. Eu tenho cara de quem vê porno. No lugar, acho que isso é o teu departamento. Quem terá sido? Dias. Quem terá sido essa atriz? Vocês disserem, eu digo. Eu curto mais amador. Eu curto mais amadoras e vais à amadora. Não, eu curto. Eu vaca louca, essas coisas. Pá, desculpa. Sim. Num dia, eu vou dizer, eu não conheço muitas. Eu conheço aquelas que fizeram que já há o filme delas, não é? Da vida delas. Ela teve uma participação num filme do Julião Sarmento. Ah, então é portuguesa. Não é. Ok. Sabem que existe uma coisa chamada... Eu sei que isso se chama... Google. Obrigado, internet, mas há uma coisa chamada Google e podem ir. Julião Sarmento. Os embaixadores da internet em Portugal, enquanto as pessoas estão na internet a navegar, eu vou apresentar o nosso convidado, Rodrigo Nogueira. Estou a fazer aquela voz sua. Voz é tão boa. Portanto, o Rodrigo tem um podcast famoso nas últimas semanas, mas antes disso ele teve um blog que também era muito famoso, que era o Clube de Feijos José Cid. Isso foi há muitos, muitos anos. Pronto, esse blog era teu? Eu lembro-me de ouvir outra vez, o Herman José falou dele na rádio e volta sempre ao Herman José. Voltamos sempre. Portanto, que é uma pessoa que eu não conheço. O verdadeiro artista. Que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Acham que podemos sempre foi trazer o Herman José cá? Eu posso dizer que já li a biografia do Herman José e gostei muito. Qual é escrita pela Maria José. Pelo Pinto? Ou aquela escrita pelo António Costa Santos? Deve ter sido essa. Sim, foi essa que eu li. Estava no... Eu gostei dessa... Estava no Festival Alternativo da Canção. Que ele é pai de um colega meu da faculdade. O Herman Verdade. José. Eu acho que ele é amigo do meu pai também. O Herman José tem uns vídeos engraçados que coloca no Facebook, que é andar de moto a 4 com a mãe. Eu posso dizer... acho que ele faz internet e faz boa internet. Portanto... Eu nunca vi esses vídeos engraçados. Eu procurei artistas... Atrizes porno e Fernando Alvim, e encontrei aqui num portal bastante conhecido das celebridades portuguesas, que é o Spot Mais. Vocês conhecem, que tem tipo as celebridades todas portuguesas, claro que o Alvim tinha que lá estar, não é? E tem aqui um post do Facebook do Alvim em 2013, que ele diz, e o título é Estrelas Porno, que acho que é o título que eles atribuem. Só para que conste, a Sasha Grey fixe e bué desperta. Ela agora já não é atriz porno. É bué desperta. Era ela? E estava com um namorado bué de ciumento, que era italiano. Uma brasa como tu, ao lado da Sasha Grey. Sim, mas ele era um pouco intrusivo. Se calhar alguém lhe disse que tu eras famoso em Portugal. Claro. Alguém te apresentou como este é o Fernando Alvim, ele é uma celebridade famosa em Portugal há 20 anos. Sim, mas eu estava numa atitude super pacífica e ele não estava. Ele estava ali numa de cola à Sasha Grey. Achas que ele... Se calhar... Ele não se importa que ela vá para a cama com outras pessoas. Só não gosta é que fale com o Fernando Alvim, estás a ver? Sim, é possível, não é? Como é que será? Como é que será o relacionamento de... Eu acho que é um bocado... Tu acabaste de dizer que tinhas uma que era tua amiga pessoal. É verdade. Não lhe mandas uma mensagem e achas, olha lá, relacionamento. Aliás, eu sou amigo dela e também do namorado dela, que é o Ângelo, também é o Ângelo Ferro, que é um belo nome de... Então pronto, envia um mail a ambos e pergunta como é que é o vosso relacionamento. Se calhar eles ainda respondem... Eles gostam muito um do outro. E uma vez entrevistei Nacho Vidal, Verdade que sim. Inácio Vidal, a figura emblemática do filme para adultos. E a coisa que mais me comoveu, ele tinha acabado de realizar um filme porno em que tinha ido para a cama com 100 mulheres no espaço de 4 dias. O que dava uma média de 25 mulheres por dia. E o que ele disse que me sensibilizou foi que no último dia ele foi para a cama com mais 25 mulheres. Estava com ela ferida. E no final chegou a casa e fez amor com a sua mulher. E isso... Isso é que é especial, não é? Isso é especial. São esses momentos que revelam o quão bom ele... Espera, isto não era suposto ser um programa sobre a internet. Não percebo a relação entre as duas coisas. Que é que pornografia e internet? A pornografia é de facto, uma das coisas mais vistas na internet. Aliás, é a coisa mais vista. E o segundo é o podcast do Rodrigo Nogueira. A razão pela qual ele está aqui, de forma a nós podermos, de certa forma, com as várias técnicas que existem, podemos roubar-lhe alguns dos seus seguidores. Podem matar-me também. Aliás, eu acho que, tendo em conta que tu és famoso há tantos anos, acho que os famosos sofrem crimes na boa. Deixa-me puxar o lustre ao nosso convidado, não é? Ele foi provavelmente o primeiro podcaster português independente a chegar a número 1 no iTunes. E, inclusive, é destaque no iTunes. Eu acho que tu devias dizer ao pessoal que está a ouvir... Como é que ele é destaque no iTunes? Como é que conseguiste isso para nós conseguirmos aconteceu, também? Aconteceu, do nada. Não simplesmente sei. Apareceu lá um destaque. Apareceu lá um bonito. Dia. O pessoal do iTunes ouviu e percebeu. Verdade, isto tem qualidade. Alguém conhece alguém no iTunes? Não. Ninguém tem connections? Connection no iTunes? E nem sei se é em Portugal... Pois representante. Não, eu gostava para um princípio em número 1, uma coisa assim, mas não... Aquilo é curado, de certeza. Aquilo é alguém que põe as coisas. Sim, deve haver alguém português. Alguém que seleciona. Deve haver alguém porque ele seleciona. E ele está em destaque. Para chegares a número 1, isso quer dizer que tens quantas visitas? Acho que não tem nada a ver. É uma mistura de fatores. Eu acho que são vários fatores. Acho que tem a ver com a tua subida, com a... Novos subscritores, pessoas a sacar, a frequência de episódios, esse tipo de coisas. Ninguém sabe ao certo, mas eu os convidados agora. Ninguém sabe ao certo como é que funciona. Podes procurar no Google, aquela coisa de que eu te falei há bocado. Podes procurar. Não sei se sabes o que é o Google. Claro, como é que se escreve? Deixa dizer o... Isto geralmente, isto não quer ser assim muito nerd. Não encontras a resposta. Mas geralmente há um algoritmo matemático bastante complexo para explicar isto. Mas é uma mistura de vários fatores. Tanto o teu número total de ouvintes... De followers, subscrições, comentários, plays. É tipo uma soma... É mesmo matemática. Lembras quando o teu professor de matemática dizia um dia ainda vais... Agora era um bom momento. Há coisas que eu tenho esperança de aprender durante este programa. Uma delas é como é que se taga alguém. Eu não sei fazer. Onde? E outra é... Onde? Em todo lado é igual. É arroba e o username. É só isso. Nunca taguei ninguém. Queres aulas de Facebook? Vais fazer um episódio de aulas de Facebook. Há uma outra coisa que eu fico revoltado, que é quando me colocam, e fazem isso no Natal muito, e fazem isso também com eventos. Metem fotos de um porco no espeto. Porco no espeto e tagam-me, não é? Ou no mar de Natal com bolas e estou lá para 150 pessoas e estou tagado. E estou sempre a receber uma notificação de que algo está acontecendo naquela ave de Natal. É irritante, não é? E depois há uma outra coisa que é, tu vais ver a esse acontecimento, o teu nome não está lá, mas tu já passaste por aquele acontecimento. Sim, já vivi alguns natais, portanto estou tagado. Mas como é que se faz isso? Isso é quando isso é horrível. Quando tu fazes um comentário num post e de repente o post é muito viral e começas a receber notificações por todos os comentários, sabes? Começas a receber toda a gente, depois tens de desempolar o número aceso e isso aqui. Mas podes mudar, podes tirar, podes dizer para não receberes mais notificações. Ah, posso? Podes sim. Pronto, eu também, se calhar... Eu estou aqui mal, se calhar. O Rodrigo, outro... Rodrigo, entra. Rodrigo. Deixa perguntar ao Rodrigo, sim, porque já que ele é o nosso convidado. Sim. Como é que surgiu a ideia para este podcast? Estou a fazer uma voz sexy para... Para o vosso? Não, para o teu podcast. Eu até tenho inscrição. Como é que surgiu? Surgiu um dia que eu decidi, pá, bora fazer um e... Que envia uma mensagem ao... Para as pessoas que nos estão a ouvir em casa, o Rodrigo faz entrevistas. Eu faço entrevistas. Faz entrevistas com pessoas... conhecidas, mas é entrevistas que geralmente os jornalistas não fazem. Porquê que não tens um programa só teu na televisão, Rodrigo? Não sei, pergunto a ti, Fernando Alvim, tu é que conheces as pessoas da televisão. Então, espera aí, mas se calhar é como os bilhetes para o live. Vais fazer magia nunca... acontecer ou não? Hã? Vais ter de fazer magia acontecer agora. Então, mas porquê é que nunca propuseste o teu programa a um diretor de programas de um canal? Porque tu nunca me apresentaste um diretor de programas. Eu conheço-te para aí há 5 anos e tu nunca me apresentaste um diretor de programas de um canal, Fernando Alvim. Isto é ser o melhor podcast de sempre. Tu nunca me pediste ver-te apresentar um diretor de programas. Estou-te a pedir agora, apresenta-me. Estamos aqui num edifício em que podes fazer isso. Por acaso, não sei se eu acho que neste edifício... Estou agora, sabes o que é que ele me está a fazer lembrar? Aquelas pessoas que participam em reality shows e que dizem eu nunca contei isto a ninguém, e então aproveito o facto de estarem, sei lá, no reality show para 2 milhões de pessoas e dizem aquele segredo que há tempo não revelava. Mas nunca disse isto, porque isto custava-me, não é? Portanto, vou dizer agora neste reality show para 2 milhões de pessoas. Quero aparecer na nova gente. Estão a ser eles mesmos, as pessoas esquecem-se cá as câmaras à volta, não é? Que eles dizem sempre. Mas conta lá o que é o podcast. Eu posso ajudar. Tu entrevistas pessoas conhecidas e falas de coisas. Falo das coisas que me vêm à cabeça. Geralmente eles não falam nas entrevistas normais. Falas dos filmes que elas gostam. Sim, aquela... Tu não tinhas um podcast que, eu não sei se era esse, mas não, eu sempre estava miúdas giras. Que era grande aproveitamento, lembro-me disso. Não, acho que isso é mais o teu departamento. Não era, não. Desculpa, lembro-me de interessar esta conversa. Eu gostava muito de ter. Estava a entrevistar a Carolina Torres, bem gostadinho que eu vi. Não, isso foi um programa que eu fiz. Sim, a era gozar. Felicidades, que era um programa em vídeo em que eu fazia só perguntas mais, propositadamente mais. Comédia, era comédia. Era um canal de YouTube. Estamos a falar de um canal de YouTube. Ainda existe. Ainda existe, as pessoas podem ver o Felicidades, é só procurarem no Google. Há pouco estávamos a falar de tipos de pessoas, as pessoas que usavam mais, as pessoas que não usavam. Isto na no primeiro episódio. Reparem que eu já parto do princípio que as pessoas ouviram primeiro. Sim, sim, eu ouvi. O episódio da semana passada, tive o prazer de o ouvir. E há uma coisa que algumas pessoas que fazem, que ainda bem que ouviste o primeiro episódio, que é dizerem uma piada e depois dizerem estava a brincar. Sim. E faço imenso isso. Faz isso? Faço imenso isso. Isso revela insegurança. Não, o está a brincar anula. Que é, por exemplo, podes dizer uma anula coisa quase a piada, que estava a brincar. Não. Vamos para a cama. Não, estava a brincar. Eu faço bem isso. O está a brincar. Que é para ver se cola. Podes dizer, tu és o anormal. Podes dizer, tu és um anormal, estava a brincar, e eu estou a brincar, é tipo... Ei. Tipo, a pessoa não pode ficar ofendida, porque tu disseste, estavas a brincar, não era a sério, estás a ver? Mas podes dizer a verdade assim. Tu dizes isso a alguém. É uma muleta para dizer a verdade. Eu nunca digo que estava a brincar. És um gajo cheio de confiança. Um gajo confiante. Dizer estava a brincar, anula quase a piada. O Fernando Alvim é uma celebridade famosa há 20 anos. Sim. Mas nunca precisei de usar, estava a brincar. Só pode ser. Mas eu não tenho confiança. Porque é óbvio que estavas a brincar. Sim, não é? Sim. Pela forma como tu... Às vezes não é. Às vezes, por exemplo, na internet, não é óbvio que estavas a brincar. Porque há muitas coisas que tu dizes no chat ou dizes nos comentários e as pessoas não percebem estar a ser irónicas. Que... Não ser óbvio, sabem o grau. Por exemplo, uma coisa que acontece na internet e no Facebook e no chat é, por vezes... Eu fico a olhar para o que a pessoa está a escrever e dizer, esse cara está bêbado. quando notas que há um grande otimismo ou uma grande exuberância, está bêbado, de certeza. Esta hora, 3 da manhã, esta pessoa... O meu sinal é, quando as pessoas respondem com o ponto final, é porque estás chateado. Já não é, não é? Há frases que têm hálito a álcool e tu notas isso. Não é? Se for às 3 da manhã, de certeza. Eu só quero dizer uma coisa, agora voltando só um bocadinho atrás, porque o Alvim introduziu o facto de eu ter um programa a gozar, que o meu podcast não é a gozar. Sim, o podcast. Eu falo razoavelmente, sinceramente, de vez em quando digo coisas a brincar, mas acho que as pessoas percebem quando eu estou a brincar. E é bastante interessante. Vai ser interessante este programa, porque eu sou quase, como direi, um info excluído a este nível. Não foi por isso que nós estamos a fazer o programa contigo. Eu acho ótimo, eu acho ótimo. A internet é uma rede. Eu não sei se percebes, mas... Estar em casa e comunicar com as outras pessoas. Eu comunico na minha rede, mas... Mas não sabes fazer um tag no Facebook. Eu não sei fazer um tag. Mas sabes procurar no Google, e sabes. Ah, é claro. Tem essa procura. Pessoas, quando ouvirem este podcast... Há uma referência agora nos podcasts que é aquele, penso que é americano, que faz um podcast numa garagem. Ah, não, Mark Maron, what the fuck? Pronto, é isso. WTF. Okay, isso é assim tão giro. É. É. É porquê que é giro? Porquê que é giro? Porque ele tem bué da graça. Aquilo já teve mais interesse, vai tendo interesse. É porque é ele a falar com cómicos, basicamente. Às vezes tem realizadores, tem músicos, o Obama, etc. O Obama, que não é nenhuma dessas coisas. E ele faz entrevistas... Ele é um bocado como tu, no sentido em que ele não é uma pessoa muito... Não se vai... Não dizer? Vai fazer grande pesquisa sobre a vida das pessoas. Não, é, tipo... não. Mas acabamos de revelar a não é extraordinária de Fernando Alvim. Fernando Alvim, não é isso. Não é isso que eu estou a dizer. Não é... Isto não é mau. Não é mau. É uma pessoa quando não sabe, assume. Estás a perceber? Não. Há muitas entrevistas aquela coisa da pessoa fazer-se passar por aquilo que não é e que assim. Sabe e que percebe e não sei o quê. Uh-huh. E este é um gajo que vai sempre mais ou menos para os mesmos temas. E durante os primeiros, tipo, 2-3 anos do programa dele... Já tem esse tempo todo? Sim. Aquilo já dura para aí desde 2009. Episódios. E aquilo tornou-se bastante grande, foi-se tornando maior e maior. E é sempre na garagem dele? E às vezes ele vai a escritórios de pessoas, etc. Tem imagem ou é só som? É só som. Uh-huh. Ele começou, foi uma sitcom muito pequenina, baseada nele a fazer o seu podcast. Mas era muito interessante porque ele era um tipo que era alcoólico e drogado durante os anos 90. Eu acho que ele, eu não sei se ele andava metido em heroína mesmo, mas e que era um ressabiado de todo o tamanho, porque ele era da geração daquelas pessoas, tipo, Louis C.K. era o melhor amigo dele, morava com ele, acho eu, Sarah Silverman e pessoas dessas, e ele nunca ficou grande, e eles ficaram, e então ele tinha uma ressábia gigante e odiava toda a gente, e então muitos desses primeiros programas era ele a pedir desculpa às pessoas, a dizer, epá, desculpa, fui um cretino contigo nos anos 90, e ele acaba sempre, acaba vários episódios ainda hoje a perguntar, are we good? Que é tipo... Sim, que alguém tentar ser a melhor pessoa, eu acho isso bonito, sinceramente, agora fora de brincadeira. É aquilo que nós estamos a tentar fazer aqui no Obrigado da Internet, estamos sendo melhores pessoas. O Rodrigo vai acabar o programa pedindo desculpa. Mas eu acho que ele estava a dizer que tu és igual a ele, no sentido que tens muitas coisas interessantes para dizer, sobretudo, não é? Não é isso, não é bem isso, é que é uma pessoa que não se arma em... Ao pingarelho. Quando não sabes, admites, e isso é fixe. Há uma outra coisa que eu costumo dizer, essa é uma verdade, que é, eu sei quem é o convidado, sei o que é que ele fez, mas não estou propriamente a ler as entrevistas todas que ele deu, a ler o livro todo dele, mas isso é, porque não tenho tempo, preciso ter uma atividade sexual. Basicamente é esta a maior justificação. Mas... Sim, mas eu não... Depois também há aqui uma coisa que é haver uma curiosidade que seja pura mesmo. Sim, que seja natural. Que interesse tenho eu? Imagina, eu sei que tu foste passar férias a Ibiza o ano passado. E agora pergunto. Eu nunca fui a Ibiza, pá. Mas imagina que tinhas ido, não é? Como é que eu tenho cara de quem foi a Ibiza? Espera aí. Imagino que eu sei que tu tudo, que, sei lá, que tens barba e digo, Rodrigo Nogueira, tu tens barba? Eu digo, tenho barba, mas já sabia, não é? Qual é o interesse disto? Pronto, eu acho que não, o exemplo que eu queria dar era saber que ele tinha ido a Ibiza no verão passado, depois perguntar-lhe, Rodrigo, só mesmo para a televisão, Rodrigo, alguma vez foste a Ibiza? Eu digo, fui o ano passado, que espanto, não é? Como aquelas pessoas que e isso é uma coisa que a televisão faz muito e é falsa, força. Mas faz a nível universal. Que é aquela história de entrar no estúdio e cumprimentar o apresentador. Sim. Já cumprimentaram o apresentador lá fora. Só que é um statement só para o público. Tipo, vamos cumprimentar. Olá, como estás? Eu já o fez lá fora. Há 10 anos. Estava a falar. Não, é. Algo diz que tu és culpado disso. Não, é uma prática que já existe há mais. Deixa-me aqui. Não, que tu também participas dessa prática. Não é que tu és culpado. Deixa-me dizer-vos que eu fui muito importante. Eu fui muito importante quando cheguei à televisão. Tu revolucionaste o curso. Não. Eu quando cheguei à televisão. Ele revolucionou o mundo. Não. Eu fui importante porque quando eu cheguei à televisão as pessoas disseram assim. Já posso ir, não é? Se ele consegue. A partir de agora, vamos todos. Se ele consegue, porque não? Isso foi punk. Isso foi importante. Isso foi importante da altura. Mas achas que, por exemplo, a rádio perdeu o protagonismo com a entrada em cena do vídeo, da imagem em movimento? Isso é uma pergunta que tu devias fazer ao Trevor Horn em 1979. O Trevor Horn que fez o... Era dos Bengals. Bengals. Bengals é outro, outro conjunto. Eu fui convidado porque sou disléxico. Disléxico. Troco o bom dia, que boa tarde e o almoço com o jantar todos os dias da verdade. Minha vida. Verdade. E o Nuno Dias foi convidado porque tem uma voz muito sensual. Eu estava a perguntar antes de começarmos a gravar que tu às vezes dás workshops de rádio. Tu dirias quanto à voz do Nuno Dias, agora, se tivesse de avaliar no final do coisa? Dava 3. Outra vez. E a do Pedro Paulo? Fala mais um bocadinho. Dois. Estou lixado. Está há não sei quanto tempo a ouvir-te e não sabe como é que é a tua voz. Ele vai fazer, certo? Eu não faço ideia. Eu sou... Dois. É porque a voz... Olha, isso foi uma das coisas que desapareceu. O paradigma da voz na rádio. embora tenha uma excelente voz. Mas sabes, é verdade, podes ensinar. Não, mas... Tu estás aqui como pessoa que tem o dobro da nossa idade. Oh, Rodrigo, mas fala mais sobre o teu programa. Diz quem é convidado, para as pessoas que não ouviram. Ele está a tentar salvar-me, é isso? Está a tentar salvar-me. Estava a brincar. Para vamos acabar o programa, vamos pôr um jingle. Tu és um jovem. Fernando Alvim, tu és um jovem. Estava só a brincar. Obrigado, Rodrigo. Mas tu podes ensinar toda a gente que está aqui a falar. Aproveita que este programa tem mil ouvintes e milhões de ouvintes. Quantas pessoas que estarão a ouvir este podcast? Eu aposto, eu vou, duas, eu vou ouvir a seguir. Que o nosso following vai ser à volta das duas. Já falei com o Sam daqui, com o Carlão. Exatamente. Pedro Santos e João Moreira, falámos muito sobre o Fernando Alvim. Falaram que eu ouvi. Os meus amigos, temos um projeto agora incrível juntos. Foi quando eu descobri que tu me tinhas dito que ias pôr o Júlio Isidro a substituir-me no, numa das tuas cerimónias e eles confirmaram-me que era mesmo verdade, que ele me tinha mesmo, mesmo substituído. E eu não sabia, eu descobri isto a falar com eles. É incrível. E esse momento foi tão notável que dou graças a Deus teres desistido. Eu também, é que eu posso dizer, o Júlio Isidro substituiu-me. Isso nunca teria acontecido na vida. Muito obrigado. Para as pessoas que não estão a perceber nada. Espera, eu mandei uma mensagem ao Rodrigo Nogueira e ele. A que horas? E ele é um bocado. Como é que se diz? E foi excluído. Não. Demora muito tempo para responder, é isso? Sei lá, é pouco. Não sei. Proativo. Eu queria dizer quando está bom, mas achei que ficava mal. E a verdade é que ele não. Obrigado, não quis dizer palavras. Sim, pá, eu queria levá-lo. Eu queria levá-lo a ser uma das pessoas que entregava o prémio, neste caso televisão, nos prémios novos. Visto ele ser uma pessoa nova. E a verdade é que ele. É que ele não teve coragem para tal e eu achei que eu não podia tinha nesse dia. Claro que eu sei que não foi por causa disso, mas a verdade foi essa. Tu agora disseste isso e outro dia aconteceu uma coisa curiosa que foi um convidado de um programa, a uma hora antes do programa, enviou-me uma mensagem a que dizia não posso ir ao programa. E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, tens noção que estamos numa rádio nacional, estás-me a avisar a uma hora antes do programa. Isto é, não me estás a dar hipótese nenhuma. E ele veio. E ele mandou uma mensagem a seguir que dizia, pois, mas é muito grave. E eu disse, pois é muito grave. Mas estás a fazer um sarilho. E ele dá-me esta resposta, deste lado estou em lágrimas. E eu, uou. E mando-lhe uma mensagem a dizer, então espero que tudo que se resolva, depois falamos. E depois, nunca mais disse nada. E o problema é que uma semana depois eu encontro esta pessoa no Douro e dizes, ah, sacana, então o que é que aconteceu? Eu não sei o quê, numa situação de copos, não sei o quê, então, e ele começou a desviar e ele nunca me explicou porque é que faltou. Deu um jeito no o mistério do esqueceu-se. E eu uma hora lembrou-se. Foi isso. E não teve coragem de dizer, esqueci-me, desculpa. É isso que as pessoas devem dizer quando se esquece. É desagradável. Eu tenho outros convidados, sei lá, Capicua, Sónia Bolacó. Pois, fala-te sobre ti, exato. Vamos vender o meu pai. Eu é que estou a conduzir este programa, não sei se é vender o meu pai. Como quiseres. O Witt Stillman, que é um realizador muito fixe. É uma coisa muito interessante, Alvin, não sei se sabes. Calaf. Pronto, nos episódios dele há sempre muitas referências. É. E houve inclusive referências a filmes, a tudo. Referências a tudo, porque ele é bué da nerd. É uma expressão muito engraçada, ele é bué da nerd. E houve inclusive um rapaz que é o Francisco Lopes que fez uma lista de todas as referências das coisas que ele diz, de género para as pessoas poderem consultar e irem Qual é a tua maior referência? A nível televisivo, por exemplo. Eu não tenho maiores referências, é só nomes que eu vou dizendo. É o Herman. Eu vou dizendo nomes, eu vou soltando nomes a falar com as pessoas. As pessoas falam dos seus interesses e das coisas de que gostam e eu vou falar com elas sobre isso. Imagina que ele estava aqui e ele começava a perguntar que livros é que tu tinhas e não sei o quê. Pronto, imagina que isto era a tua casa. Eu chegava à tua casa e perguntava, pá, olha, tens este quadro na parede ou tens este DVD na parede. Dá para ver um pouco a personalidade das pessoas pela casa que apresenta, pelos livros que têm nesse momento. Nem sempre falo com as pessoas em casa delas. Se quiseres dizer isso, isso foi... Espera aí, nem sempre falo com as pessoas em casa delas, foi tipo, sou um grande... Não, nem sempre é em casa das pessoas que a coisa é marcada. Às pensei que era aquela coisa de, eu nem sempre falo em casa das pessoas, estou a fazer outra coisa. Juro que estava a entender isso. Não percebi essa... Podes explicar? Sério, juro que eu não percebi, eu não estou a brincar, isto não é uma brincadeira, eu não percebi o que é que tu querias ensinar. Tem que estar à parede, Alvin, tem que estar à parede. Não percebi mesmo, a sério, qual é a insinuação que estás a fazer? Ou depois o podcast várias vezes e vais perceber. Ele está a insinuar que tu és muito romântico, acho que é isso. Sim. É isso? Eu juro que continuo sem perceber, mas podia explicar, se calhar. Não acredito na tua falsa Na tua falsa... Eu sou incapaz de mentir. No teu falso purismo. Não, não, eu estou a falar a sério. Na tua falsa inocência. Eu não, tu não és inocente, Rodrigo Nogueira. Porquê? Porque tenho agora tens essa barba. Eu estava aqui a lembrar, tu estás sempre a mexer no telefone. Eu estou sempre a mexer no telefone? Sim. Não vem no telefone, não é? Sim. Desde que estás sempre a mexer no telefone. Tu já uma vez te instalaste aquela aplicação que é o Checky? Não faço ideia. O Checky é uma aplicação muito fixe que tu podes ver que ele soma quantas vezes é que tu consultas o teu telefone durante o dia e no final do dia diz-te o número de vezes que consultaste o telefone, que é uma cena assustadora. Pá, eu já instalei e pode ser... Porque consultava para aí 200 e tal vezes o telefone durante o dia. Há que dizer, quando eu fui ter com o Pedro Paulo já há bocado, ele estava a mexer no telefone e disse, espera aí, deixa só despedir-me. Porque ele se atrasou. E foi para aí um minuto ou dois. Porquê que as pessoas vão tantas vezes ao telefone, sabem? Se há várias teses. Eu tenho uma... É tipo um cigarro, não é? Não, é, não é. Eu normalmente é ver as horas. Sério. Mas é tão simples quanto isso. Eu tenho relógio. Eu não. Eu normalmente é para ver se há alguma mensagem no Facebook ou de e-mail. E a verdade é que nós vamos tantas vezes à internet porque temos medo de estar a perder alguma coisa. É por isso que nós acho que é a cena de estar constantemente atualizado. Estás no... Mas é pelo Facebook que tu falas com o Júlio Isidro, Fernando Alvim? Não, foi por e-mail. Olha, e mandei... posso contar essas? Não vou contar porque acho que falei demais. Mas a verdade é que eu mandei uma mensagem ao Júlio Isidro à 1 da manhã por e-mail e ele ligou-me. Há 1 e tal da manhã. É um profissional. Deixa-me só. 1 e tal da manhã. Júlio Isidro estava acordado. Há 1 e tal da manhã do dia antes do evento. Verdade. É verdade, sim. Não. E por culpa de quem? De Rodrigo Nogueira. Que foi. O Obrigado Internet descobriu que o Júlio Isidro tem e-mail e lê os e-mails. É verdade. Há 1 e tal da manhã. Por acaso achei aquilo. Mas lá está a vantagem do e-mail, não o acordei, não é? Ele estava a acordar. Mas achavas que o Júlio Isidro era infoscolhido? Não, o Júlio Isidro tem todo o perfil de uma pessoa que tem e-mail e Facebook e essas coisas todas. Ah, ele usa muito bem, por acaso, ele utiliza muito bem o Facebook. Não é surpresa nenhuma ele ter um endereço de e-mail. Não é um lucro. Não é surpresa nenhuma o Júlio Isidro ter um endereço de e-mail, acho eu. Sim, eu acho que hoje em dia qualquer pessoa que esteja na área da comunicação deve ter um e-mail. Mas às vezes percebes logo se é da velha guarda ou não, que é quando o e-mail é da Netcabo ou da Sapo. Sim. Ou Hotmail. Que é o caso. Por acaso agora, não sei. É um bocado standard hoje em dia. Quase toda a gente tem Gmail, não é? Quase toda a gente tem Gmail. Quase toda a gente tem, sim. Só uso o meu Hotmail para passwords e não sei. Não, eu só uso o Hotmail para ir aos chats porno. Se houver vírus é aqui, não é? Para colocar o login. Bom, nós estamos quase a acabar. Tenho mais algumas perguntas para fazer aqui ao Rodrigo Nogueira. Eu te queria perguntar qual é que é o teu GIF preferido. Queria... Não, não é GIF, é GIF que se diz, o criador de GIFs. Mas em português estamos é diferente. Num programa de rádio. É tipo Kiwi. Estamos num podcast a falar de imagens. Sim. E vai ser impossível para as nossas 3 mil pessoas verem ou imaginarem. 3 milhões de pessoas. Vocês põem na página do Facebook, põem o GIF em questão. Mas é verdade, o tipo que inventou a terminologia. Antes, sabes o que é um GIF? GIF. Foi há relativamente pouco tempo, foi há menos de 5 anos que o tipo veio a público e disse: não, não, malta, é GIF que se diz, não é GIF. Ele é que inventou o termo, ele é que manda. Desculpem. Vocês pensam que eu sou totalmente em infascuído, mas não sou. Como é que se chama o passarinho do Twitter? O tweet? Deve ser o tweet, pai, não é? É o tweet. Não, não é. O Tpecker. Não sei como é que se chama. Diz alguém. Chama-se Birdie. Isso é um facto que tu decoraste. Isso foi um facto que tu decoraste para as pessoas não pensarem que tu és infoscolhido. Pessoal, acabamos. O Obrigado Internet acabou de levar uma sova de Fernando Alves. Levaram uma sova como não estava à espera, seguramente. Chama-se Birdie e na verdade diz quem sabe que o Birdie foi batizado em homenagem ao antigo jogador de basquetebol Larry Bird. Larry Bird. Não, Birdie, claro, claramente há uma lista na internet que é factos que tu tens de decorar para as pessoas não pensarem que és infoscuido. Fernando Alvim consultou essa lista e agora está a impressionar-nos. Eu posso dizer como é que sei esta, porque há um programa na TSF que eu ouço, que é de curiosidades, acho que é de inutilidades, e esta foi de uma inutilidade que eles... É mesmo. E agora serviu-me ver. É ótimo. A maneira que o Fernando Alvim arranjou para dizer que não é infoscuído foi roubar à concorrência. Foi uma coisa que eu ouviste na rádio. É verdade. Vejam só. Mas sobre a internet, estão a ver. A fazer furor. Estou a fazer, não é? O meu GIF preferido é aquele do gajo que faz tipo. GIF. Abre as mãos na cabeça, estás a ver? Eu tenho que explicar às pessoas para as pessoas verem. Abre as mãos na cabeça e faz tipo. Que a boca, estás a ver? Que é o. Pá, já reparaste que mind blown. Nós estamos a explicar aqui. Não sei qual é. O meu favorito o meu favorito é aquele miúdo que diz That's Racist, do Wanderschosen, que deu origem ao nome de That's Racist, que é, é um conjunto que tu aprecias muito num dia, certo? Michael Jackson. E o teu, qual é? O meu tem 3 dias. O meu GIF, o GIF preferido. E é o Luís Filipe Vieira a comer frutos secos no hotel. Olha, eu não percebo nada de futebol. Eu não percebo nada de futebol e vi esse GIF e adorei. É o Luís Filipe Vieira secou os pés por cima de uma treino a comer. Imaginem assim. As pessoas que estão em casa, imaginem. É o Luís Filipe Vieira. Imaginem com os ouvidos. Imaginem a comer frutos secos no hotel. Ainda não vi isso. Ainda por cima com esta voz sensual, é impressionante. Sentado com os pés à campeão em cima da mesa, estás a ver? Até para mim, que mal sei quem é o Luís Filipe Vieira, não sei como é que eu sei quem ele é, porque eu não gosto de futebol, não ligo nada a futebol. Até para mim isso tem interesse. É o poder desse GIF. Eu gosto do GIF daquele senhor que diz espetáculo, digo eu. Eu nem sei o que é, cara. Eu adoro. Espetáculo, digo eu. Dançado também. Eu adoro. A Ali McBeal também gostava. Olha, nós não temos muito mais tempo. Querem dizer mais alguma coisa? Eu quero realçar o consensual é a voz do Nuno Dias. Porque eu já ouvi no programa da semana passada e esperei uma semana para dizer isso. Assim, Nuno Dias, a tua voz é extremamente sensual. Eu posso dar o meu número no terceiro episódio, se nós tivermos. Vais dar o teu número? Sim. Fazemos assim, vamos fazer uma aposta. Ah. Quem ouvir este programa até ao final, se achar que a minha voz é sensual. Mandem um e-mail ou deixem. Temos que anunciar também a página do Facebook. Não, ele no primeiro episódio já recebeu 2 e-mails. Agora neste vamos ver quanto é que serve. Isto foi um sucesso da semana. Comentem na nossa página do Facebook. Obrigado, internet. Se a minha voz é assim tão sensual, eu no terceiro episódio deixo o meu número. Pois é, nós no primeiro episódio. Mas só a minha das bonitas. É que sério, eu não estou a brincar. Eu não sabia que a tua voz era tão sensual. Eu conheço-te há para aí 10 anos. Nunca falaste com ele no telefone, se calhar, porque eu já falei com ele no telefone, fiquei um bocadinho excitado. Ficaste excitado. É, fiquei alegre, pelo menos, não é? Olha a tua voz. Olha a tua voz. O que é que está a acontecer? Eu não sei porquê. Olha, é verdade, uma coisa que nós esquecemos de dizer no primeiro episódio: as pessoas têm que meter gosto na nossa página do Facebook, o Obrigado Internet. Sim. Que é espetacular. O que é que ganham com isso? Nada, não é? E já agora só também podem pôr ganham poses. Até tenho uma questão. É muito. Exatamente. Nós devíamos falar do podcast do Rodrigo. Mete o like na página da Prova Oral. Também podem fazer. Mas chama-se Prova Oral. Isso já tem gosto naquilo. Sim. Acho que já não dá. Vamos mais. Dar o lustre ao nosso convidado. Vamos dar o lustre ao nosso convidado. Até o Santo Padroeiro da Internet, não iam falar? Não, o Santo Padroeiro da Internet, pá, é o melhor de sempre, é o Santo Isidoro. Que dá, há uma reza, inclusive, ao Santo Isidoro. Sim. Mas explica, de onde é que vem o Santo Isidoro como Santo Padroeiro da internet? Não Pedro sei, Paulo. Foi o Vaticano que definiu que o Santo Isidoro. Tu estás a falar sério ou estás a brincar? Estou a falar sério. Mas qual foi o Papa que aprovou isso? Sei lá, qual o Papa foi misto. O Papa? Achas que eu estou. Foi o novo ou o antigo? O Papa misto. Mas espera lá, vocês sabiam que o Papa, na última semana. Fez qualquer coisa como 23 mil quilómetros. Também ouviste isso na TSF? Não, ali numa revista, na Visão. 23 não. mil quilómetros. Leona Maria Helena. O Papa fez mais quilómetros do que a Xolina em toda a sua carreira. todas as tuas referências vêm da rádio, de revistas, de jornais. Mariana mais atrevida. O que estás a fazer a apresentar o programa sobre a internet, Fernando Alvim? Não, achei curioso. Estás também a gostar desta experiência? Estou a gostar muito da experiência. Outro dia também me juntaram lá na RTP Memória com o Julio Isidro. O que é que estou à espera, não é? Mas tu já precisas. O Fernando Alvim já é tão velho que consegue entrar na RTP Memória. É verdade. Eu estava a tentar aqui ver o Santo Isidoro, mas não tenho internet. Eu acho que. O Santo Isidoro não me está a apoiar, estás a ver? Então falamos do Santo Isidoro no próximo. Sim, episódio. Acho que no próximo episódio. Portanto, falamos. Nogueira, queres dizer alguma coisa? Diz qualquer não, coisa. Não, dizer que tu és uma celebridade famosa há tantos anos que é por isso que entras na RTP Memória. Achas que é por causa disso? Eu não sei, mas eu dei um bom slogan para a RTP Memória, que era RTP Memória, a televisão do futuro. Bom. Eu gostava que pegasse a expressão celebridade famosa, por isso eu insisto sempre, eu refiro-me sempre ao Pedro Paulo como celebridade famosa Pedro Paulo. Gosto de celebridade famosa, sim. Eu não quero ser uma celebridade. Porque há celebridades que não são famosas. Aliás, ontem... Quais são as celebridades que não são famosas? Olha, ontem entrevistei a Catarina Furtado. Que é uma celebridade que não é famosa? Não, é uma celebridade muito famosa, não é? Ok. Mas, da altura, perguntei-lhe por uma celebridade famosa que as pessoas, muitas delas já não se recordam, mas vocês talvez se recordem, que é, no tempo em que a Catarina Furtado apresentava A Chuva de Estrelas, houve, posteriormente, a mini chuva de estrelas. Sim. E houve uma... Foi no meu programa. Falámos disso. Exato. E houve uma apresentadora que se chamava Margarida Reis. Sim. Que apresentou esse programa, essa série de programas, o Mini Chuva de Estrelas, e ela pura e simplesmente desapareceu. Fica um apelo. Trabalho, onde está a Margarida Reis? Essa é a minha pergunta. É assim que fechamos, esta edição do Obrigado, Obrigado Internet. Sim. Um agradecimento especial à Antena 3 por nos ter cedido o estúdio, ao Santo Isidoro de Sevilha, como é óbvio, o Santo Padroeiro da Internet, segundo Pedro Paulo, como é óbvio, que desde logo... Se algumas... da reza do Santo Padroeiro. Deus Omnipotente e Eterno, que nos plasmaste a vossa imagem e nos mandaste pescar tudo quanto é bom, verdadeiro e belo, especialmente na divina pessoa do vosso Filho Unigénito, Nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, nós vos pedimos que, por intercessão de Santo Isidoro, Bispo e Doutor, nas nossas viagens através da internet, mova-nos as mãos e olhos às coisas que vos agradam e acolhamos com caridade e paciência todos quantos encontramos por Cristo Nosso Senhor. Amém. Amém. Amém. Obrigado, internet. Amém. Não se esqueçam, a partir de agora, semanalmente no site da Antena 3, no iTunes ou no vosso agregador de podcast de eleição. Obrigado, internet. Se puderem, avaliem-nos com 5 estrelinhas, ou 6 se der, e deixem-nos uma crítica agradável. Se tiverem sugestões, vídeos engraçados, bilhetes para festivais, convites para jantar, fotos com alguma nudez para Nuno Dias, também para mim e para Pedro Paulo, se todos gostamos, também para o Nogueira, que está precisado, enviem para correio obrigado@gmail.com. Aliás, uma pergunta para o final. Deve-se dizer arroba ou @gmail.com. Como é que vocês dizem? Fernando Alvim, o mundo é a tua horta. Mas disseste o e-mail mal ou alguém? Disse. Correio do Obrigado Internet. Ah, disse mal. Então desculpa bem. Correio do Obrigado Internet. @gmail.com. Registra também e pronto. Tu gostas de frases emblemáticas? Queres dizer uma para o final? Eu gosto de frases emblemáticas. A única que me saiu foi como não é a tua outra. Tu podes fazer o que quiseres. O poder está nas tuas mãos. É preciso acreditar em ti. Isto é um diálogo completamente motivador de Rodrigo Nogueira. Vai ser totalmente isto. Ou Ricardo Nogueira, como eu gosto de lhe chamar. Ricardo Nogueira. E sigam o podcast do Rodrigo, que é importante. É verdade. Até tenho questão. Estou no Facebook, Mixcloud, iTunes, às vezes no YouTube. Não tenho posto, mas... Mas vais por agora, quando chegares a casa. Não, há vários. Estão vários episódios no YouTube. Estão...